beira do rio. Quando o sapo canta, ó maninha, cururu tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, ó maninha, para o casamento. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, ó maninha, cururu tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho, ó maninha, para o casamento.